Em 21 de janeiro de 2021, eu, Alberto dos Anjos e Gilberto Cruz entrevistamos Marcelo Tadeu e Valéria do Cavaco. Vamos ouvi-los? Pois é, e hoje temos um gênero musical genuinamente brasileiro, que é o samba. Hoje é representado aqui pelo Marcelo Tadeu e a Valéria do Cavaco. Vão contar um pouco da sua musicalidade, do samba, esse ritmo tão gostoso de se ouvir, né, Tony? Sim, mais brasileiro impossível, né? Tem origens, né? Pois é, e os nossos convidados, eles falam de onde? Vamos falar com eles. Muito boa noite, Valéria. Oi, querido, boa noite. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, né? Sou da Baixada aqui de Nova Iguaçu. Isso é da área aqui da rapaziada da Baixada. Para mim é um prazer, muito obrigada pelo convite. Afinal de contas, é o Marcelo que falou comigo, né, sobre você, sobre a Rádio Cantareira. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder participar aí. Um grande abraço a todos os ouvintes, a galera que está sempre aí participando com a gente. Para mim é uma honra, obrigada mesmo, viu? Para mim, vamos fazer essa live muito agradável, falar de música, falar de samba, falar das poesias do meu amigo Marcelo, que ele é um compositor que faz parte do meu projeto, Novos Compositores. E ele é um artista aí. E vou representar uma música do projeto com a música dele, que é uma música muito bonita, que ele já, inclusive, já está gravada nas mídias, está nas minhas mídias. Muito bonita a música dele. Ele é um grande artista e ele me fez o convite, na verdade, partiu do Marcelo, né? E eu aceitei prontamente porque ele é parceiro também. Então, a gente tem que se unir, né? Que unidos somos mais fortes. E é por aí. Maravilha. E vamos saudar também ele. Muito boa noite, Marcelo, também do Rio de Janeiro, né? Não, eu sou de São Paulo, Jaraguá. Ah, do Jaraguá. Você está mais próximo aqui, está mais Eu estou mais próximo. nossos limites. Isso. Eu queria agradecer o Antônio Mioto pelo convite, agradecer você, agradecer a Valéria por estar participando, essa excelente intérprete. Eu a conheci no Facebook, sem querer. Aí apertei o botão lá para escutar. Nossa, fiquei maravilhado. Toca e canta muito. Eu montei até uma playlist de todos os vídeos que eu gostava dela. Me tornei fã dela. E por acaso, ela falou do seu projeto Novos Compositores. Eu não pensei duas vezes. Mandei música para ela e deu no que deu. Que maravilha! E vamos lá, Tony. Começamos aí com samba, né? Eu queria perguntar para você, Valéria, por que o samba? Por que o samba na sua vida? O samba, na verdade, eu não vim de raízes do samba, né? Não vim de nenhuma raiz, ninguém da minha família tinha ligação direta com samba. Na verdade, o que eu curtia era MPB, Rádio Jovem Pan, era o extinto Rádio Táxi, o extinto Kid Abelhos, Abóboras Selvagens. Era essa vibe que eu curtia, fazer luau, essas coisas. E numa certa ocasião, que eu comecei a tocar violão com 10 anos de idade. Com 16 anos, eu comecei a aprender o cavaquinho. Achei o instrumento interessante, que era pequenininho, né? Metade do valor de um violão, né? Assim, estético falando, né? Aquela coisa grandona, aquela coisinha pequenininha, compacta. Falei, pô, quero aprender a tocar isso aí. E desde então que eu comecei a me envolver e ter o contato direto com o samba. Comecei a ouvir. Comecei, o meu irmão me levava para as rodas de samba, me jogava na fogueira lá para aprender, a pegar, porque a gente não adianta. Você só consegue a perfeição, ainda que eu não seja perfeita, tenho muitas falhas, mas a gente está sempre aprendendo. Mas a prática leva à perfeição. Então ele começava a me jogar as rodas de samba para eu pegar a malícia das rodas, aprender a tocar, aprender a ter ouvido, que é muito importante nas rodas de samba, né? Você está ali, alguém chegar, te pedir tonalidade, começar a cantar, e você conseguir acompanhar aquela pessoa, até numa música que você nunca ouviu. Então, isso tudo serviu de prática e fui pegando, adquirindo experiência no decorrer dos anos. E foi desde então que eu me apaixonei pelo samba e estou nele até hoje. Já tem 32 anos, tocando na noite o samba, envolvida nele o tempo todo. Que maravilha. Tony, gostaria de alguma pergunta? Eu gostaria, aos ouvintes, gostaria de contar uma coisa sobre Valéria. Se me permite, Valéria. Claro, por favor, fica à vontade. Em 1996, você funda, né? Você constitui um grupo de expressão formado só por mulheres, chamado Batuque de Saia. Né? E com esse grupo você cantou com Margareth Menezes, posso assim dizer, né? Não só, esteve presente também, né, com Alcione, entre tantos outros, né? Inclusive fez shows também aí por Roraima, turnês pelo Nordeste e que mais, além dessa indiscrição, peço desculpa, que cometi contando aos ouvintes sobre você, afinal de contas, que mais segredos Valéria do Cavaco pode nos contar? Em segredos eu nem diria, assim, né? Porque, na verdade, eu conheci muita gente no métier, né? Esse contato com todos esses ícones que você citou e outros mais que fazem parte do meu release, do meu currículo, foram pessoas que eu fui pegando e adquirindo experiência ao decorrer dos anos também. Sabe, assim, muitas pessoas... por muito pouco, né, chega no mundo do samba, chega no ambiente com o pé no peito das pessoas, achando que eu sou o cara, porque eu conheço fulano, porque eu ando com Beltrano. E não é necessário, isso não é necessário. Eu acho que você pode andar com quem for, você tem que tratar tanto o cozinheiro que está ali trabalhando com você, quanto o artista famoso que você conhece. Você tem que ser a mesma pessoa em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação. E, assim, eu não tenho vaidade pessoal por conta do currículo que eu tenho, não tenho vaidade pessoal por conta das pessoas que eu conheço. Eu sou a mesma Valéria dentro da minha casa, a mesma Valéria dentro, em cima de um palco. Lógico, dentro da minha casa eu sou a Valéria Beatriz Henrique, no palco eu sou a Valéria do Cavaco. São duas pessoas que são duas identidades por conta, cada uma fazendo a sua função. Mas a minha vaidade, eu não tenho esse tipo de vaidade porque eu conheço essas pessoas. E, assim, o meu segredo se chama Alessi Brandão, porque a Alessi, quando eu comecei, a gente já começa, às vezes, dependendo do ramo de atividade, porque o samba é um ramo de atividade em que os sambistas, infelizmente, não são unidos. Eu não sei por que cargas d'água o sambista tem medo de ajudar o outro sambista. Você vê que os que ajudavam já estão indo, como a nossa saudosa Beth, amadrinhou tanta gente, o príncipe do pagode, saudoso Reinaldo também, apadrinhou, inclusive, o que está na mídia agora aí, o Ferrugem foi apadrinhado pelo saudoso príncipe do pagode, o Reinaldo. Então, assim, mas hoje você não vê quase ninguém da mídia atual, desses jovens que estão chegando agora, trazer pessoas para o mercado, apadrinhar pessoas. O Zeca Pagodinho está aí, também já apadrinhou muita gente, apadrinhou o Dudu Nobre. Então, assim, mas vocês não veem hoje o pessoal da nata atual, dessa rapaziada jovem, né? Vocês já viram o Sorriso Maroto apadrinhar alguém? Eu, sinceramente, não conheço. Se apadrinhou, eu não sei. Estou dando eles como exemplo, mas tem outros exemplos. Foi só um, mas tem vários exemplos aí que estão na mídia, que podem trazer tantas pessoas boas que estão no mercado aí tentando apresentar os seus trabalhos, o lugarzinho ao sol, salvo o Mumuzinho, porque o Mumuzinho há pouco tempo também, ele apadrinhou o Gabrielzinho, né? O nome dele é Gabrielzinho, é isso? Acho que é isso. E ele Davizinho, desculpa. Ele apadrinhou o Davizinho. Então, assim, alguns são pouquíssimos que fazem, mas a grande maioria que está na mídia hoje, eu não vejo essa ajuda mútua com outros amigos, com outros colegas de profissão, infelizmente. Mas, assim, Alessi Brandão, ela foi um grande incentivo na minha vida, porque quando eu comecei, a máfia da música, ela é assim. Quando a pessoa, ela fala que vai te ajudar, mas na hora da verdade ela não te ajuda. É assim que funciona. E a Alessi me viu chorando dentro de um camarim, porque eu ia me apresentar e não me chamaram no palco para me apresentar, porque ficaram com medo de eu fazer vergonha numa casa lotada em que a Alessi era a atração principal. Por conta disso, ela me viu chorando no camarim e veio falar comigo. E ela nem, acho que ela nem lembra disso, na verdade. Mas eu tenho muita gratidão pelas coisas que ela me disse, as palavras dela. em relação a ter certeza do que eu quero, de lutar e de correr atrás dos meus sonhos e não deixar que essas coisas me abatam, porque puxada de tapete em todos os ramos de atividade ela existe. Não só no mundo da música, pode ser em qualquer outro, como você é um advogado, alguém vai puxar seu tapete, se você é um médico, alguém vai puxar seu tapete. Independente de ramo de atividade, sempre vai ter alguém que vai tentar se dar bem em cima de você. Né? Até porque para alguém se dar bem, alguém tem que se lascar, né? Assim que fala, as pessoas falam, né? Mas enfim, mas no mundo do samba isso acontece muito. As pessoas te dão rasteira, elas dão mesmo. E a Alessia, ela foi um grande incentivo na minha vida. Essa assim, na verdade, é um dos pontos de surpresa assim, que eu tenho e que eu trago comigo e vou levar o resto da minha vida, Alessia Brandão. Maravilhosa. Pois é, o Valéria, essa sua fala, quando você fala assim de que a pessoa não pode, no meio artístico, não pode perder a sua essência, eu acho bacana isso, porque como você mencionou aí o Zeca Pagodinho, eu acho que ele é uma dessas pessoas que não perderam a sua essência, né? Ele é famoso popularmente, né, no Brasil todo, e ele é um cara que pode chegar lá onde ele surgiu, entrar num bar, o pessoal tá tomando cerveja, ele vai lá, bate um papo, ô Zeca, vem aqui e tal. Sim. Ele é uma pessoa simples, né? Sim. Então esse é um exemplo. Um dos poucos que fazem isso, é o Zeca. Pois é, é verdade. Ô Tony, mas vamos chamar a conversa aqui pro lado do Marcelo também, né? Sim, Marcelo Tadeu Costa. Começou a mostrar sua poesia lá no Parque da Água Branca, Gilberto. Ele participou por lá por 2 anos de uma oficina promovida pela União Brasileira dos Escritores, né? E dessa oficina nasceu um dos primeiros, né? Se não o primeiro livro dele, Presença Poética, uma coletânea onde cada um desses participantes dessa oficina contribuía com as suas poesias, né? Ele, paralelo a isso, começou a participar de uma oficina lá dos poetas do Tietê. Posso até dizer que ele é um dos fundadores, junto com Paulo Dauria, Cícero Lourenço, Caranguejo Júnior e outros tantos, né? Eles começaram essa aventura de poesia chamada de Papoetaria lá no Tendal da Lapa, também junto com a Carla Jacobina, né? E participou junto com esse grupo, né, com os poetas do Tietê, de diversos saraus, aquele evento de poesia na faixa, uma série de coisas, gravou vídeo, vídeo poético, vídeo poesia, e também tem um livro publicado, né, o Marcelo, conta um Isso. pouco para os nossos ouvintes, Marcelo, mais das coisas que eu não quis aqui revelar, né, se não me engano o livro do seu, o título do seu livro chama Caça ao Tesouro Perdido. E se você lembrar de cabeça, quiser fazer aí na capela um desses seus poemas, eu acho que o Gilberto ainda não te ouviu ainda declamar poesia ou não te leu, né, Gilberto? Oi, Tony, repete a pergunta que a minha conexão caiu aqui e não deu para ouvir a pergunta. Não, eu só te perguntei se você já ouviu o Marcelo declamar um dos poemas dele ou se você já leu algum dos poemas dele, porque eu convidei o Marcelo para falar um pouco mais dele, aquilo que eu não revelei para os nossos ouvintes, e declamar aí, ao vivo, agora, um dos seus poemas. Opa, vamos conhecer, está na hora, preciso conhecer o Marcelo Tadeu. Opa! O que pensa Marcelo Tadeu sobre a vida e a alma humana? Primeiramente, eu vou contar sobre quando eu comecei. Aos 15 anos, eu tinha um caderninho, escrevia e guardava no armário, na gaveta, e não mostrava para ninguém. Até um certo dia, andando pelo Parque da Água Branca, eu vi um cartaz: venha participar da oficina de poesia do professor Sodré. Fiquei pensando ali, e acabei fazendo a inscrição. No primeiro dia de aula, em casa, eu já estava de saída, peguei meu caderninho que eu guardava e não mostrava para ninguém, e pensei o seguinte: se alguém dá risada de mim, se alguém falar alguma coisa, eu nunca mais escrevo uma palavra. E fui nervoso pro curso, né? Chegando lá, todo mundo recitou sua poesia, eu recitei a minha poesia, todo mundo aplaudiu, eu fui aplaudido, e daí eu fui me acalmando, e durante o curso eu fui aprendendo, crescendo, e o curso foi um sucesso. Então, eu queria falar para algumas pessoas que guardam o seu caderninho na gaveta, que participem de oficinas, que participem de saraus, ninguém vai dar risada de você, você será respeitado, aplaudido, você não vai agradar 100% das pessoas, mas um montante de pessoas precisa ouvir a sua poesia. A sua poesia é importante para determinadas pessoas. Então, toma coragem e mostra para o mundo a sua poesia. Eu estou dizendo isso porque eu tive esse sentimento de inferioridade, de medo de mostrar a minha poesia. Bom, eu vou ler agora o Caça ao Tesouro Perdido. A poesia é o tema do livro. Esse livro foi editado pelo Paulo Dauria, Edições Tietê. Vamos lá. Vai. É chegada a hora. Vá à sua caça. Não subestime o perigo. Saiba que muitos ficaram pelo meio do caminho. Outros perderam suas vidas em busca do tesouro perdido. Veja aqui. Este é teu mapa. Vá pela estrada da inteligência e logo chegará à terra dos mestres, um povo de sábios que transformarão seu medo em coragem. Vão tirar de você a cegueira de sua juventude. Te ensinarão a arte da guerra. E quando estiver forte, vai, siga em frente. Pegue a estrada das pedras e logo chegará à terra dos alucinados. Um povo estranho. Suas plantas os levam para o mundo distante, com promessa de felicidade. Nada disso é realidade. Não caia em tentação. Siga teu caminho e apenas diga não. Então, chegará a terra dos amigos de vidro. Não aceite as suas oferendas. Não dê importância às suas gentilezas. A intenção é levá-lo ao perigo. E quando precisar de ajuda, eles se despedaçam, como se nunca tivessem existido. Mais adiante, chegará o Vale dos Espíritos. Não tenha medo. Eles querem apenas a sua alma. Vencerá este obstáculo pela força de sua fé. E ao final da Estrada das Pedras, encontrará um outro povoado, a Terra dos Amigos de Verdade. Lá, terá paz. Lhe darão água. Retome sua energia. Recupere a sua força e vai rumo à batalha final. Finalmente, chegará à Terra dos Guardiões. Ali, bem na montanha, está o tesouro perdido. Pela sua crença e medo, eles não sobem até lá, mas também não deixam ninguém subir. Se conseguir vencer, limpe o sangue em suas mãos. Esqueça o passado. Comemore a sua vitória. Mas, se perceber que alguma coisa ainda lhe falta, vá em segredo. Pegue a estrada das águas até o Vale das Flores. Encontrará um povo simples, de casas de barro, um povo festeiro que cultiva a dança. Sua maior riqueza é a sua alegria, é a sua fé. Então, em parte, encontrará o que quer e alcançará a plenitude no coração de uma mulher. É isso aí. Bravo! Tem uma poesia, se der tempo, que se chama Palavras Mágicas, que eu fiz no meu começo, na primeira oficina que eu fiz lá no Parque na Água Branca. Se der tempo, eu gostaria de recitar. Parece que o Parque da Água Branca é inspirador, hein? É. Vamos falar aqui com o Alberto dos Anjos. Alberto, como é que está a galera aí, está participando? Tem comentários? Estão pedindo, inclusive, para a Valéria cantar uma música. E vamos passar para ela cantar uma música agora, Gilberto? Pois é, e aí, Valéria, o que que você manda pra gente? Vamos lá, vamos fazer aqui um sonzinho para animar esse povo de casa aí. Antes de mais nada, um beijo no coração de todos. Rafael é um grande amigo aí que também sempre acompanha nas lives, ele está sempre junto. Obrigada, Rafael, pela presença. Não sei como é que o Nodair ainda não chegou, né, Marcelo? Esse aí é fiel escudeiro, né? É verdade. Como ele Nota aparece? aí, Já, né? toda ilha, já ele aparece. Não aguentei, não desisti, enlouqueci. Foi muito. Esse é o Trem do Tempo, especial em sábado de carnaval, 13 de fevereiro de 2021. Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente.